DJ RM, beat do monstro, mortão VMG. Yeah. Oh. Sou pesadelo de moda no baile, tráfico mais do que calisco, com mic na mão, vou. Bruto no Infinity, freestyle, rimando até em braile. Maloca, pega a visão na pura disposição, que muda de posição, fechando composição, inspira composição. Juda sem direção, inimigo camaleão. Rap rebelião, na selva sigo leão. Jão tão de olho no nosso progresso, não esperava tão cedo o regresso. Jão me fala o preço do sucesso, lote na mala e os pela processo. Sou eu, confesso, nesse processo, pura no S, sozinho converso, café expresso, chumou no verso. Desse caminho seguindo o inverso, plá, que de 100 quem tem. Manda também, puxa o sem, bomba no trem, o mal e o bem. Olá quem vem, bonde pesado escutando o tem. Solta a fera e libera o refém. Dama da noite, rolê Citroën. Castelo de Grayskull que corrompe He-Man. Só um beat do mortão pra soltar as lástimas. VMG Goiânia. Enquanto eu. Só eu bebo mil noites pra lhe babar. Denark querendo enquadrar. Império que vai desabar. O som do clique que chama orixá. Rimando no flash, não mexe no chá. Deixei pra mais tarde com a dama fumar. Queimando um beck na beira do mar. Bebendo as lágrimas que derramar. E o povo derrama lágrimas enquanto troca de presidente. E a situação não muda pra gente. É, o povo sempre preso à corrente. Na era digital. Maloca domina distante do crack, gravando outra track, ouvindo Tupac. Rajada de rima, peso piripaque, pesado igual bic, segura o pack. Sarapica, sua senha do saque. O Mr. MPM, mandrake. Som de rajada pesada, Zorak. Socorro do canga, só pique Prozac. Taja preta, muita treta. Picotando, pica, letra. Letal, leque, tena, letra. Hit, coque, da caneta. Umbim, laden, de bom, beta. Biqui, pique, escopeta. E se o rap muda as vidas, que se foda as camiseta. Guerra, Glock. Um monte de bique em choque, escama rock, quebrada que vira o de estoque, Robocop, que saca os menor de okitoque, rima pesada no estoque, descarrega o pente nos lock. Um beat do mortão pra soltar as lástimas. Soltar as lástimas. Salve maloca, salve os dedos sujos. Yeah. O que é clara e salgada pesa mais de uma tonelada. Deixa a favela acordada, derramando dor na estrada. Derramando dor na estrada. Um beat do mortão pra soltar as lastimas. Veneno quebrar. Original maloca em casa. Salve favela. DJ RM, Silvo, sapato, yeah. Jeito, fazendo efeito. Nocivo, chumão, rap de respeito. Nocivo, chegando no ataque. Na rima pesada faz o conceito. Satisfação, aqui show livre. O back também fazendo efeito. Nocivo, chumão, valeu, tamo junto.